Trip 5514. Trip 5514, contato radar, saída Puka, sub, mantenha nível de voo no 50. Puka 150, grato. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé a 500 pés. Reporte a 20 milhas da CTS Salvador. O Tango Índia Bravo não vai sair da CTS, cara, vai até o Rosa Abacaxi, após o R. Está na sua escuta a 500 pés, condições visuais. Direto corredor Axé agora. Na sua escuta, o Tango Índia Bravo. Sim. 890, Proscópio. Proscópio, 3890. 3890, Recife, autorizado 330, via Perusco 58, decolabista no 0 com a esquerda, saída Puka, atenção Caju, controle 1 no 9, 35, aciona o segundo, 5 horas. Autorizado, 330, Recife, autorizado. Hoje é para 0 pela esquerda, para o cara está junto, 935, controle, entendeu, transponde 09. É, confirmando, transponde 5154, já pode ser vacinado. 3894. Para a próxima, 3294. Controle Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapapá, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé a 500 pés. Esteja atento a tráfego 3 horas, 3 milhas, no corredor Axé, é um Romeu 44. Mantenha 500 pés na linha litoral, cliente do Tango Índia Bravo, o Mike Juliette Romeu, na escuta permanente. E o Tango Índia Bravo está vindo de... Também sente o tráfego do Mike Leque Romeu, mantendo 100 pés, corredor Axé, passando pelo parque do Pito Açú, Tango Índia Bravo. Grata, Tango Índia Bravo. Bravo. É o Lion? Oi, tio. Alô, Gaberone, abraço. Abraço. 3890, solo. Escuta, 3890. É, confirmando, tá ciente do notante fechamento da pista uns 10, 20 metros? Tá, tá ciente. Sim. Até, qual é o limite pro pushback? O limite pro pushback não tem, porém pra decolagem é até os 2,5, os 2,5 a pista tá fechada aqui. Pra quem, então? Zero, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685-9930, bom dia, prossiga. Bom dia, obrigado. Controle Salvador, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Tango Índia Bravo, autorizado, Tango Índia Bravo. Bravo. Controle o Mike Schneider Romeu. Está em Piatã, se autorizado, ingresso na Avenida Paralela, mantendo 500 pés, também fica condicionado ao tráfego. Ciente, autorizado, Mike Juliette Romeu, esteja atento ao tráfego. Está presente, autorizado, ingresso na Paralela, está atento ao Tango Índia Bravo, Mike Juliette Romeu. Restrito nível 340, voo 9897. Controle, bom dia, está cargo 6670, decolou perfil saída Puka. Avisa 6570, contato radar, saída Puka, sub, mantenha nível de voo 350, da presente, voo Jamo. Jamo da presente, sobe 350. Okay. Senhor, reportagem. Miguel, passa um carro recebe. Da Federal, estou autorizado com o CEP na banca. Positivo? Rio 5973, entendeu que eu posso passar a aeronave da Federal, está autorizado para o CEP de treinamento. Rio 5973. Afirmo, corre, 5973. O 1897, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 513325, 1897. Salvador, 3890, pushback acionando. 90, autorizado pushback acionar, reporta ataque. Reporta ataque, 3290. Level 340, on Momo departure, Sideral 9970. E no ponto de espera aos 2,6, para fazer o backtrack e retornar, acende. APSA 6570, chame Centro Recife na frequência 126,85, alterna 125,45. 2685, alterna 2545, confirmando? Afirmativo. Ok, obrigado. Taxi Rio 5973. 5973, seguindo o R2 da TAM, via Pátio 1 no Índia, ponto de paradão no 028, 862, que legal no 096. Lima, táxi seguindo a aeronave da TAM, poderia confirmar o ajuste? 1-0-7. Ok. General 9970, is it possible present position flight heading to Cordoba position? General 9970, standby. Standby. Copiou a 284-317, autonomia, alternando na sala, 4 atrás. 290 com sentido 84 a bota, que separa 1 no Índia, ponte para 902, 8612, que legal, 917. Ótimo, Índia, quando lá, 3286, 38890. Thank you, Cidadão 9970. Sideral 9970, contact Recife Center, 126 decimal 85 or 125 decimal 125 decimal 45. Bom dia, 3153, passa 1.600, questão da Dael. TAM 3153, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub e mantém a nível de voo 360. 360, da El, Leda Bridge, 3153. Voa direto Leda, 3153, contrato. Autorizado, TAM 3153, está presente, voa direto Leda. Direto Leda, 3153. Trip 5514, chama-se a Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. E 5514, 2085, 12546, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 5973, vai cruzar dois ou três. Rio 5973, contato radar, saída PUCA, sub e mantém a nível de voo 310. Saída PUCA para o nível 310, Rio 5973. Nomeia, se é uma indicação, chegada a MAN, desça para nível de voo 050. 980, round. Salvador, going to American 980. 980, ground. Go ahead. Yes, sir. We're at stand 1-1, ready for pushback. Engine starts. American 980, maintain position. Runway 10, close at 1026. You don't able time to depart, okay? Maintain position. Okay, we'll maintain our position and we'll stand by for your call. Thank you very much. American 980, runway 10, open at 1116, okay? Okay, I understand, 1116, we'll call you back to approaching, thank you. Controle, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, contato radar, saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 330. PUCA 330, TAM 3890, obrigado. Equipe 531 no meio. Caralho, escuta 531 no meio. Que a partir da presente, a pista 10 vai estar impraticável de acordo com o Notan. O senhor prefere ficar em espera na posição toque até a abertura da mesma ou aceita uma vetoração para final visual da pista 17? Já está programado para pousar na 17, 531 no meio. Ok, da presente, então altere a sua navegação. Vou ir pelo. Após pelo, vamos vetorá-lo para a final da 17, ok? Deixa eu voar pelo e após pelo, agora uma vetoração para a 17, 23 no Equipe 5316, desce e mantém 2000 com 10 no 7. 2000 pés com 10 no 7353 no 6. Guilherme. 5973, passa 170, chame centro, Recife em 126 decimal 85. Recife 2085, Rio 5973. Obrigado, bom dia. Tan 3890, passa 150, chama centro Recife em 126 decimal 85. O Recife 126.85, tá 3890, obrigado. Trip 53 no meio, controle. Subvetoração para final, para aproximação visual, pista 17. Foi pro A105. Limitado pela radial 330 do VOR e reporte visual com aeródromo. Proa 105, radial 330, clique 5396. Afirmo, proa 105, limitado pela radial 330 de Salvador, reporte visual. Papá, Mike Gillette Chamel. Prossiga, Romeu. Está na rota lá do Abacaxi, senhor. Vai manter sobrevoo na Cidade Baixa, motorizado. Ok, ciente. Família Bravo. Sendo de abraço.